Yeah, Pastor Tom is on the tracks. Quero mandar um salve pra todos aqueles que participaram desse trabalho. Yeah, Big Doug, Sup G, Fernando Luz, isso aí canta pra caramba. Brunão, Alexandre Bar, e aí Street. Caçadores de harmonia na pessoa do Lingo e Nildo nesse trampo. Os malucos fecharam comigo. Pastor Sidney, e aí pastor? Rod, poder bélico da favela, e aí meu truto? Sem volta, na pessoa do meu mano Yuri. Nebum BR, negão canta, hein tio? Petinho Black, e aí fi, tem futuro, vai em frente. Jola, vozeirão da bexiga, hein mano, graças a Deus. Meu filho na fé, Anderson Liberdade Assistida, lá de Brasília. Ao mano Sente, do Peru. E diretamente das ruas de Califórnia, Los Angeles. Lendário OG Cocaine. God bless my homie. My bro, Tony G. Much love, homie. Meu filho Isiton. Meu mano Dodô, na mix e na master aqui. Pastor Emerson. Meu chapa. Aos meus músicos, Nando Arjo e Felipe Dias. Felipe toca pra caramba. E nada treta. Certo? Agradeço a minha esposa, a minha família e a família dos meus pais que estão envolvidos aqui e aqueles que estão ao meu redor, orando por mim e me fortalecendo. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por me dar o Gospel Gangsters Brasil e colocar na minha responsa. Que eu possa estar fazendo com excelência, meu Pai. Que o Senhor possa estar recebendo. E que eu possa estar através desse trabalho, levando as ruas ao paraíso. Glória a Deus, bendito seja o seu nome para sempre. Que todos sejam abençoados, sejam tocados e sejam transformados através desse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Gospel Gangsters Brasil 2022. Rima Evangelize Records a serviço do Rei. Levando as ruas ao paraíso. Yeah! Pastor Tom Wilson, the track. Yeah! Fui!